de ônus, bico que minha bota tão de roda. Eu não posso moscar, deu duas foda, ela quer bater foto. Calma garota, precisamos ir mais devagar. Passo por passo, gato é só um pedaço. Divertimos no raso, se for fundo posso te machucar. Falo baixinho, é coisa de mineiro. Segurança vem primeiro e por você eu posso me exaltar. Qualquer lugar do mundo com a mesma atenção de sempre. Assim como meu bairro sem margem pra erros. Rodar o mundo é como rodar a rua. Atenção em seus assuntos e foco nos seus acertos. Corta, rola, goma, brasa. Alguns querem proibir, eu quero fazer fumaça. Puxa, prende, solta, passa. Chapa nesse som que essa onda é de graça. Deus multiplica fora só pra quem divide em casa. Diversão de rua era freestyle lá na praça. Fazendo história, guerreiro levanta a guarda. Orgulhoso que não bate, nós apaga. Qualquer lugar do mundo com a mesma atenção de sempre. Assim como meu bairro sem margem pra erros. Rodar o mundo é como rodar a rua. Atenção em seus assuntos e foco nos seus acertos. Corre, rola, goma, bra. Os bico quer saber de mim, não vê nada. Puxa, prende, solta. Alguns quer proibir, eu quero fazer fumaça. Corre, rola, goma, bra. Os bico quer saber de mim, não vê nada. Puxa, prende, solta. Alguns querem proibir, eu quero fazer fumaça. Me dá um boom back, me dá um boom back, me dá um boom back. Quer saber de mim? Me dá um boom back, me dá um boom back, me dá um boom back.